chama por meu nome. Se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido. Se chama por meu nome, se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido. Então sararei suas feridas e darei da minha vida, curarei até seu chão. Curarei seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Se o meu povo que se chama por meu nome se humilhar, me buscar e deixar o mau caminho, arrependido. Sararei suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Curarei seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar.